Eu vou ouvir ela, a mamãe, ela que tocou terror no fim de semana, Ionei Bastos, a Neinha, né? Mas antes disso, ela vai responder diante da acusação do sindicalista. Ela vai dizer se a Casa Legislativa perdeu o respeito ou não. Na época de Coelho, de Ribeiro, dos outros, com um negócio desse, o cara ia ter que justificava ou caía na porrada. E diante dessa situação, a senhora se considera uma pessoa canalha, já que o sindicalista disse que os vereadores são canalhas. Como é que a senhora vê essa acusação? Perdeu a credibilidade à Casa Legislativa? Não, Paulo, eu acho que não, porque eu possa ser que ele se excedeu na fala, com certeza. Eu acho que em um momento de desespero ele falou algo que veio a botar a imagem da, né, da Câmara hoje. Eu acho que aqui tem homens e mulheres de respeito que não estão aqui para estar dando língua. Isso fica até uma coisa feia para a gente pronunciar. Eu acho que aqui tem homens e mulheres que veio aqui sim para exercer o seu mandato com caráter, mulheres que saem da sua casa hoje para exercer essa função. Eu quero dizer que aqui tem uma mulher, mãe, vó, e assim, eu acho que tem que haver respeito da gente com a sociedade, né? Como, e ele conosco, que essa troca de disse-me disse, isso é uma coisa feia, não é pertinente à nossa fala e à nossa Câmara hoje, que está muito bem representada. Segundo o sindicalista, o Isaías Diogo foi quem deu a língua. Tem vereador linguarudo aqui na Casa Legislativa. Além de ser linguarudo e entregar os colegas, tem agora aquele que faz onda de palhaço, colocando a língua de fora para assombrar os sindicalistas. Eu acho que são homens maduros, tanto o vereador Isaías Diogo como sindicalista. Eu quero dizer que essa época de língua na minha vida é quando eu estava fazendo alfabetização. Hoje, uma mulher de 43 anos não está na época de ninguém estar dando língua se isso aconteceu, que eu sei que o vereador Isaías, difícil ele vai fazer uma coisa dessa. Mamãe, mamãe, dia de domingo foi o seu dia. Qual foi a programação da vereadora Odenei Bastos? Acordei com um lindo café da manhã com minha família, né? Meus filhos que Deus me deu, assim como ele deu a Abraão também, ele me deu os vários. A minha casa estava cheia, ganhei um café, uma surpresa de um café da manhã, e foi tudo, só chorei muito. Fiquei muito feliz, Paulo, porque quando a gente é reconhecida, a gente tem mais força para continuar lutando.